3216, decolou 36. 1208, controle. 208, sei lá. Cresça para 4.000 pés, 1013. É 3154, 1013. Salvador, são 3216, decolado. 3216, subo 370, saída Momo. Saída Momo, 370, 3216. Três 93, chame Recife agora em 1251, alterno 3325. 351, alterno 3325, 3193. Vem livre acionamento, chama pro táxi. Livre táxi, chama para ingresso. 356 estabilizado, visual com a pista. O Charlie Oscar Alfa, copia o controle. Que está livre, ele é sexo em forma estabilizada. 3356, Salvador. Estabilizado visual, 3356. Ok, 3356, chame torre 1 no 895. 895, 3356. Salva, 2000 pés. Puxa na 63 no 5, desça pra 2000 pés, 1013. 2013. Desça para 3.000 pés, 1013. 3.000 pés, 574. Lima, Hotel Whisky, desça para 4.000 pés, 1013. 0 grau 059, checa 3. Autorizado pouso 3356, vai ser travado. Sim, só para confirmar, 3356, a nave pousou à frente e levou turbulência moderada na 500 pés para baixo. Sim. Ecos 1 November, autorizado, ingresso, pista 17, reporta, alinhado e pronto. Guará 04, confirma para acionamento para táxi. Ciente, táxi autorizado, altímetro no 013. Canem 6305, reduz para 180 nós. Informo que irá seguir sua posição de 12 horas 9 milhas, um Charlie Lima, 60. Possível, reduzindo. 6315. Desça para 1.500, informe na rotatória, Eco Tango Índia. Guará 04. Está 3356, solo aos 43 à direita no 21 decima 1. Confirma a condição do vento e turbulência na final. Vento turbulência e vento de travessa. Sim, está 3356. Parabéns. Estabilizado. Pode estabilizado. Vamos na frente. Charlie Oscar Alfa, na escuta da torre? E de imediato? Disse agora, frequência 268, senhor. 268, pelo... A parte de Oscar Alfa Torre Salvador. Passo 4, desça para 2.000 pés, livre LSX-ray. 2.000 pés autorizado. Alfa Torre Salvador. Mari, desça o 050 por hoje de tarde. Papá, se olhou as caras, você recebeu a torre, pistão no 022 está livre, vento 180 graus, 069. Ecos 1 November decolou aos 44, 1208, controle. 208, Ecos 1 November. Papá, Charlie, Oscar, Alfa, Torre, Salvador. Bom, vem pelo meu pé, corredor chefe. Autoriza a voar seguro, senhor, aguardando a autorização para acender ao 085. Autorizado, direto por seguro, o Eco 090. Tá, direto por seguro, Eco 090. Charlie, Oscar, Alfa, Salvador. Prossiga. Que foi instruído a chamar a torre, em 1-895. Afirmativo, chama agora. Charlie Oscar Alfa. Charlie Oscar Alfa, pouso no 017. Arremetendo. Emitir arremetida 2.000 pés, aguarda transferência de comunicação. Afirmativo. 1208, controle. Charlie Oscar, confirma o motivo da arremetida? Descendo 060, Charlie Fox. Fox Charter. Poxa, né, minha 305, chame torre em 1-895. 395, minha 395. Controle Charlie Oscar Alfa, remeteu. Charlie Oscar Alfa, ciente, suba para 2.000 pés, aguardando vetores. Afirmativo, para 2000 pés na proa, ok? Alinhar na pista da cabeceira e decolar. Mantenha a posição. O Lima Hotel Whisky, desça para 2000 pés, 2013. 2013, Lima Hotel Whisky. 190 graus, 099. Aqui, reposta. 45. Curva direita para 245, Charles Coral. O Charles, estava a última informação da torre foi chuva leve. Vou confirmar aqui, um momento só. Do novembro, CN 5546. Charlie Oscar Alfa, suba para 3000 pés. Subida para 3000, Charlie Oscar Alfa. O Fox Charlie Serra, negativo chuva sobre Salvador. Guará 04, prossiga. 17, ok. Trip 5494, reduza para aproximação, chame torre 11895. 11895, reduzindo, trip 5424. O Lima Hotel Whisky, reduza para 189. 809, Lima Hotel Whisky. Torre Salvador, é o trip 5474. Trip 5474, número 2, continua aproximação, aguarda pista livre. Reduzindo, ficou o número 2, aguardando pista livre, trip 5474. Com 626, contato radar passou o Conde, mantém 140 na proa de Bonfi, reporte para descida. Novembro, suba 085. Dá mais um pouso na nave, já está no marcador externo, após a avaliação, senhor. Two, two, six, two, maintain holding point, runway 10. 13 no 5, solo 49, libera a direita 121, décima 10. 421, 10, obrigado. Fox Charlie Sierra, reduz a velocidade para 249. 240. Zul 41 no meio, desce para 2000 pés, 1013. Pouso autorizado, pistão na zero, vento 180 graus, 109. Pouso autorizado, 5474. Opa, 17, sanguínea. Ok, chame torre 11895, eco sanguínea. Ok, Sierra Novembro, reduz para 259, é o número 6 na aproximação. Intenção. Autorizado LS para o Lima Hotel Whisky? Estava livre já o Lima Hotel Whisky. Ah, não foi informado. Tá bom, obrigado. Então, interceptando o LS. Visual, o ATR da trip curta final no zero. Alinha e mantém após o ATR da trip na, a partir da interseção. Torre 1 no 895, Lima Hotel Whisky. 1895, boa tarde. Salvador, boa tarde, Papa Romeu Lima, Hotel Whisky, LS. Papa Romeu Lima, Hotel Whisky, pouso no 017. É, vamos para o 90 mesmo. Gente, informação, tem o tráfego agora, Bandeirante corrigido. Brasil ingressando para a decolagem na 10. Continua a aproximação, guarda a pista livre. Continua a aproximação, guarda a pista livre, até o Whisky. 35474, solo 51, 121, décima 1. 1-1-5-4-4. Fox Charlie Serra, desça para 4.000 pés, 1013. 4.000, 1013, o Fox Charlie Serra. Curva pela esquerda, Eco Tango Índio. 4, decolagem autorizada no 0180 graus, 129. Fox, Sierra November, reduza para 209. Reduzindo 2009, Fox, Fox, Sierra November. Pouso autorizado, pistão no 0, 1970 graus, 109. Livre pouso no 0, Lima Hotel Whisky. Eco Tango India, ao finalizar 360, final 17 autorizado. Para 04, decolou 53, 1208. 1208, obrigado, bom serviço. Obrigado, você também. O Foxtrot Charlie Serra, para sequenciamento, curva agora à esquerda, proa 030, limite o lote. Esquerda 030, Foxtrot Charlie. Controle Salvador, o Guará 04. Decolado, saída Arbor. Guará 04, suba 260, saída Arbor. Guará 04, solicita sinal 240, se possível, Guará 04. 240, ok, autorizado. 04-240. Passaria 2262, clear to line up and wait, runway 10. Salfa, informa que irá seguir o Embraer 190 da Azul, sua posição de 2 horas e 5 milhas. Na presente, resuma Duna, livre LS. Lima, Hotel Whisky, solo 54, direita, no 21, décima 1. Bom dia. Certo, autorizado. Tá direto, Azul 41 no meio? Azul 41 no meio, autorizado, ele é sexo, informe estabilizado. Cost runway 10, wind 180 degrees, 179. Tem 447 Torres. Maintain position. O Fox Charlie Sierra, vista para 2000 pés, 2013, livre LS, nessa pronta está autorizado a interceptar o LS. Yes, o 4196. 4196, Torre Salvador, 1895. 295. Salvador, Azul 4116, muito boa tarde. Está estabilizado na final da 10. Azul 4116, ciente, continua a aproximação, guarda a pista livre. Guardando a pista livre, 4116. 2262, airborne at 56. Departure control 120.80. 120.80, thank you very much. Azul 4116, pouso autorizado, pistão na 0, 180 graus, 159. Autorizado pouso na 10, 4116. Abatango, Arctango, Índia, sola 56, qual o pátio? Pátio 4. Mac Trek autorizado para o pátio 4, Arctango, Índia. O Papa Charlie Tango, identifique, chega da Mari, desce ao 060. Salvador Departure, good afternoon. This is Passaredo 2262, Arbor Departure. Passaredo 2262, climb meter level 180, Arbor Departure. Arbor Departure up to 180, Passaredo 2262. Fox Serra Novembro, incremente razão de descida, desça para 2000 pés com 1013. Está incrementando, Fox Serra Novembro. Controle o Guará 04. Prossiga, Guará 04. Solicita, se possível, com o anel 260, anteriormente solicitado. Ok, autorizado 260. 260, obrigado. Scalp estabilizado, visual com a pista? Estabilizado, porém não visual. Ok, está 2 milhas para o externo, chame torre 1895. 1895, obrigado. Foxtrot Charlie Serra está estabilizado? Estabilizou, senhor. Gente, chame torre 1 no 895. 895, obrigado. Vip 562000, ideal descida. 562000, desce para 4000 pés, 1013. 4013, 562000. Pessoal da Zona, boa tarde, para passar com o Fox Charlie Serra. Papatango, Fox Trot Charlie Serra, pouso na 10017. Caso visual, 17, senhorita. Chama no externo, baixar travado. Tá. Para Serra Novembro, para o localizador, curva à direita para 50. 050 para o localizador, pode Serra Novembro. Bruno no meia, solo 59, à direita, 121, décima 10. Tanguinho, solo corrigindo. Eco Tanguinho, frequência livre. A Papa Pátio Ali, Oscar Alfa, pouso autorizado, pista 10, 190 graus, 129. Autorizado pouso, Tchali Oscar Alfa. Direct Arbor, passaria 2262. Visual de Charlie Lima 60, final runway 10. 805, after the traffic clear to line up and wait for runway 10. After the traffic clear to line up and wait for runway 10. A Charlie Tango reduz para 249. Charlie Sierra, pouso externo, gira a base pela direita, 17, pode ser uma base curta. Pode, agora ainda não estou visual, senhorita, no Fox Charlie Sierra. Já passou o limite do localizador. A prova 050. Confirme? O Fox Sierra Novembro mantém a prova 050? O Fox Sierra Novembro, para final visual da 17, tome curva à direita por 90. Informe visual para uma modificação de regras. Para 90, informe visual o Fox Serra Novembro. Isso vai comprometer o nosso sequenciamento para o pouso do Fox Serra Novembro? Não, nenhum momento. Isso vai ser o próximo pouso. Muito obrigado, Fox Serra Novembro. Papapá, Charlie Oscar Alfa, solo 1701, na direita, no 21, décima 1. O Fox Charlie Serra avisou agora. Fox Foxtrot Charlie Sierra, autorizado base pela direita, pista 17. Autorizado base pela direita, 17, Foxtrot Charlie Sierra. Tá chovendo no momento, hein? Só na final da pista 17. 3805, clear to take off, runway 10, 200 degrees, 11 knots. Take off, 3805. Com 447 Torres. Autorizado alinhar e manter pista 10. É 4, identifique, chega da mar e desça ao 050. Patango, Foxtrot Charlie Sierra, pouso autorizado, pista 17, 18, 0 graus, 079, 90. Pouso no décimo 1. 3805, airborne 02, departure control 120, decimal 80. Departure 120, have a nice day, 3805. You too, sir. Estabilizado. O Papá Romeu, Papá Charlie Tango, para sequenciamento, curva esquerda para 15, limitado pelo localizador. Esquerda para 15, limitado pelo localizador, Papá Charlie Tango. Papá Charlie Tango, desça para 4000 pés. 4.000 pés, a faixa de tango 1013. Fox Serra November, visual com campo, senhor. Fox Serra November, regra de voo modificada 1703, prossegue em condições visuais, 1.500 pés, chame torre, 1895. 1895, Fox Serra November, obrigado. Salvador, passaria do 2262, turn right, magnetic 280, avoid weather. Para ingresso de base, para... Final da pista 17, Fox Terra November. Gente, Fox Terra November, final 17, autorizado. Autorizado, final 17, Fox Terra November. 62, no problem, deviation approved. Roger, could you coordination Recife set fly direct Vitor Charlie off the vehicle? Okay, wait a minute. O 3805 sube o Mateo 340 na DAEL, na presente por Adileta. Quando departe, 3805. 3805, climb mental level 340, heading Leda position. Direct Leda 340, tá, 3805. 88, correção Gol, 1885, identifique, chegada Bonf, desça 4000 pés. 1003 é o ajuste. No Foxtrot Serra November, pouso autorizado no 7, vento 190 graus, 109. Pouso autorizado no 7, Fox Serra November, obrigado. O 225626, desça para 2000 pés, 2013. 2013, autorizaria a Duna? Negativa, número 2 ainda. Aguardo então, sequela vem. Trolei, boa tarde, trip 5447. 5447, suba ao 200, saída Momon. 200, Momon, 5447. Posição na Quebec, Lima até Whip. 486, decolagem autorizado no 0, 200 graus, 109. O Papá Charlie Tango desça para 2000 pés. 2000 pés, Papá Charlie Tango. Fox Charlie Tango para o localizador, direita 05 Tango. Direita 055, Fox Charlie Tango. O 9074, chame torre 1 no 895. 895, trip 5626 está livre, LS X-Way, informe estabilizado. Agora estabilizado, 5626. O 5626 reduz para 179. 170, retendo. Controle trip 5447, informa que está efetuando um desvio pela esquerda da saída. Magnética 270 por aproximadamente 10 milhas. Ok, sem problema. Sessão do localizador, papai, rodou para baixar de cama. Lima Tel Whisky é para Eresat? Ah, ainda na minha escuta. Controle Salvador, trip 5486, perfil Momo. 5486, suba e mantenha o 200 na Momo. Mantenha a Momo até o 200, trip 5486. Eco Zulu November, afastado agora 55 milhas de Salvador, chame Léo 201. Autorizado, pista 190, vento 190 graus, 129. Nível Bozo, pista 190974. Ali, Oscar Alfa, autorizado, cruzamento da 1735, consegue papá, ao estacionar de frequência. Ali, Oscar Alfa, mantenha a posição na Quebec. Papa Tango Lima até o Whisky na escuta. Suas posições 180 na posição, precisa ingressar no pátio. Gente, então ingressa na Papá, faz o 180 e retorna. O Charlie Oscar Alvo mantenha a posição. Sorry. Golo 164. É, 4, tipo, controle, confirma. Usando 80 para os 50. O no 164, desça para 2000, pés 2013. 2013. Utilizado em visual, 5626. 5626, torre 1 no 895. 1895. Voo 1885, reduza para 210 nós. 5626, número 2 na aproximação, guarda a pista livre. Aguarda. Suba restrito nível 180. Ciente restrito 180, trip 5486. Me aconselha por ideal para barreiras? Correção para lençóis? Guarde. 46, aproide lençóis. Para o 5486, aproide lençóis por 300, 300. Quinto autorizado direto lençóis 5486. Gente, na proa de lençóis 5486. 074, solo 09, à direita, no 219. 47, autoriza a da presente proa de VATAP. Qual seria a proa ideal para barreiras do 5447? Barreiras 327. 526, pouso autorizado, pistão no 0, 170 graus, no 39. Sempre lhe fosse, 5626. O Papá Charlie Tango, torre 1895. 1895, já torre, Papá Charlie Tango, ponto 2. E X-Ray, taxa travada. Papá Romeu, Papá Charlie Tango, vai pra qual parte após o pouso? Parte da Aerostar, Papá Charlie Tango. Sim, então vai girar a base 1-7? Ah, vai bater a 1-0, Papá Charlie Tango. número 2 na aproximação, aguarda a pista livre. Gol 985, somente para sua informação, tráfego 11 horas, 10 milhas rumo oeste, cruzando 75 em subida, um Falcon. E é pelo tráfego, gol 1885. Correção, o 1885, o tráfego é um ATR, ATR 72 da Trip. Paciente, o gol 1885. Controle, o Trip 5447 informa, está evitando desvio à direita, magnética 300 para evitar formações. Relive desvio. Passarelo de 2262 com o Recife Center 1260, enable 1288. Recife Center 1260, backup 1288, have a nice day. Quatro foi autorizado 2000 PS, 2013 permanece livre LS. Livre LS, X-Pack. Pouso na 1-0, vai baixar de carro. O 1885, desça para 2000 pés, 2013, reduz velocidade para 180 nós. Ok, 2013, reduzindo 1-8-0, voo 1-8-2-5. Gente, confirma só o PLB padrão. Livre acionamento, chama pro táxi, 408. Que se chama para ingresso. 800 pés agora. Ok. Trip 5486, está empregando quanto de razão de subida? No momento, 1000 pés. Ok. Estabilizado o volo 1164. 1164, chame torre 1895. Boa tarde. Boa. Voo 1885, livre LS X-Ray. Forte estabilizado. Vai reportar estabilizado, não X-Ray, voo 1885. Quatro está autorizado direto barreira. Direto barreira, 547. Meu papá, Charlie Tango, Solo, Zono 4, libera direita, 1-2, 1-décima, 1-0, se possível, agilizando a livrar a pista. Torre de Salvador, boa tarde, é o Golo, 1-64, baixar travado, meia milha para o céu. C-3283, decolagem autorizada, pista 1-0, 1-8-0 graus, 1-3-9. Tono 164, estou seguinte, continua a aproximação, guarda a pista livre. Olha, 35486, consulta a possibilidade de mudar de nível para 160? 160, está autorizado. Obrigado. Qual o seu estimado de pouso, né? Faz o 5486? 1755. Grato. Nada. Trip 5447, qual o seu estimado de pouso em barreiras? 1837 ou 5447. Grato. 64, pouso autorizado, pistão no zero, vento 190 graus, 129. Tá muito ruim a transmissão, por favor, repita o vento. Vento 190 graus, 119. Muito obrigado, autorizado, por favor. 3283, decolou ao 16, 1208, controle. 08. Salvador departure 10-3283, onboard departure. 3283, climb maintain level 360, arbor departure. Climb maintain 360, arbor departure. 3283. Com 397, ponto de espera pronto? Foram 397 após a aeronave da companhia, curta final ali, mantendo zero. Na X-Way, Gol 1885. 1885, chame Torre Salvador em 1895. 1895, Gol 1885. Torre Salvador 85, vai passar uma casa de inferno, bastante cercado, pista virtual. Guardião 08, autorizado ingresso no 7, chama alinhado e pronto. Gol no 164, solo 17, à direita, 121, decimal 10. 1397, decolagem autorizada, pista 10, vento 160 graus, 119. Gol no 885, continua a aproximação, guarda pista livre. A sua escuta é 1885. Fly direct aboard 10-3283. Direct Alpha or 3283. Direct Alpha 10-3283. 129. Zona 10, para o gol 1885. Decolou zona 9. 1208, controle. 308. Salvador, cordial boa tarde. Voo no 397, decola na sua escuta. O Gol no 397, sub, mantenha 360, saída da El. 360 da El. No 397, pode valer, da. Voando Leda, 397. Apache Alitango, autorizado cruzamento da 1735. Boa tarde, é o Chané 6326 com a Uniforme. 6326 da Chané, boa tarde, identifique, chega da Mari, vê seu 050. Para a administração, nós temos 050 na Mari, 6326. João, confirma, está pronto? Ou no 885, solo 21, na direita, no 21, decimal 10. Solo 21, 8. 108, decolagem autorizada, pistão no 7, 180 graus, 149. Muito boa tarde, eu vou 1832. Pode ir com o controle? Não, vou me desculpar. Muito boa tarde, eu vou 1208, colou 22, 1208. 208, boa. 35447, suba e mantenha o 200 e chame Recife, 1260, alterno 288. Subindo para 200, vai chamar Recife, 1260, alterno 1288. 35487. 35486, atingiu o 160, chame Recife, 1260, alterno 288. Salvador, Guardião 08, você coloca o radar axé. Guardião 08, mil pés no axé, reporte no farol da barra. Estaremos no farol, Guardião 08. Colegou no 85. É o gol no 85. Qual a frequência do solo Salvador, por favor? 19. É, 19, tá chamando, mas não responde, obrigado. Pois então, 1895. Ok. Salvador, gol no 885. Gol no 885, prossiga. Frequência do solo, por favor. 121, decimal 10. 397, subam 340, restrito pelo centro. Restrito 340, voo no 397. Meia 326, 2000 pés, 1013, livre LS X-Ray, toque estabilizado. Uno 397, chame Recife, frequência 125, Uno Terno 3325. Uno 25, decimal Uno, alternativa Uno 33, decimal 25. Frequência livre. Dado já na 6326. E 2000, chame torre 1 no 895. 2895, metro 2000. Oi, Salvador, boa tarde. Já na 6326. Minha 326, boa tarde, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 139. Autorizado, pouso na pista 10, chama 6327. Como está a situação na final da 10, 6326? Confirme. Situação, está chovendo na final da 10? É, antes do Oppermark era chuva e aqui na curta final chuva leve. Sim. Sobre o campo, não chove. 6327, obrigado. Gol 1966, identifique chegada a mar e desça 050. 26, sala 33, 1219. 1219, corrigindo. 21, obrigado.